O saldo tá negativo, mas amigo, tô somando. Vivendo, sonhando, mas nunca dormindo, tramando em planos. Meta que deixa sem sono, eu tô pique Martinho. Devagar, devagarinho, se acelera um pouquinho, não para. Meu trabalho é dar trabalho na vivência louca. Vida pra mim é um sarau, uma poesia pouca. Dá sono, frase de efeito, vocabulário opaco. Realismo ingênuo, relativamente fácil. Nós capota, mas não breca, já que não ajudou, não seca. Tô pra decepcionar quem achou que nós é só festa. Que rap é bold e bebida pras mina abrir as pernas, fecha elas. Eu dou preferência a quem tem a mente aberta. Sociedade das futilidades sem credibilidade. Essa arrogância é status de mediocridade, porque dinheiro nunca foi superioridade. Diz aí o quanto os seus sentimentos valem. Tô vivendo como quero viver, tudo pelo que acredito. Eu sei, o rap vai salvar o mundo. Tão bom vê-lo crescer, novas escolas surgindo. Eu sei. Quantos amigos já pularam do barco? Quantos traiu quando viu o barco naufragando? Muitos no tempo das vacas magras, vi vários abandonando. Que agora tá chegando por ver que tá melhorando. Aqui ninguém nunca botou valor em nada. Vários eventos aí, porta pra mim foi fechada suave. Então abri a porta da minha casa. Dois mic, uns mano, uns beat, uma caixa fecha. Não confunde essa porra com festa, não dou brecha. Antibacterianos, verme me detesto. Olha que ironia, como o mundo gira em torno. Mesmo que desdenho, hoje faz convite pra fazer som junto. Tô pra ser reconhecido pelo que canta sem fama. Vários tropeçou na língua por excesso de ganância. Virou sonho de homem o que era de infância. Vai permanecer quando cascudo as histórias de herança. Tô vivendo como quero viver, tudo pelo que acredito. Eu sei, o rap vai salvar o mundo. Tão bom vê-lo crescer, novas escolas surgindo. Eu sei que não adianta comprar briga contra demônios, queimando seus neurônios numa colônia, perdidos, pele pelos poros. O odor da ganja, haxixe, a planta não espanta. Se ela é híbrida, são poucos pontos que fazem jus à trama. Os menor quer fama, sem sangue se confrontos. Tu quer ser o crime, mano? Então ora pra Cristo, pede pra ele te cheio de pontos, pra ver se sobe no conceito. Tá difícil desse jeito pra tu ganhar moral. Sem preconceito, certas coisas só se encaixam de uma forma natural. E vai além da vida, minha fome de fazer rap. Cada linha mais um moleque que é salvo da morte. Vivendo como pode, também faz parte do vencedor poder contar com a sorte. Vai, vai. Tô vivendo como quero viver, tudo pelo que acredito. Eu sei, o rap vai salvar o mundo. Tão bom vê-lo crescer, novas escolas surgindo. Eu sei.